Agradecimentos. Antoine Chitam, o fundador da Orion Books, persuadiu-me a escrever este livro. O fato dele ter mudado para outra editora antes do livro ser publicado reflete minha despropositada demora para concluí-lo. Michael Dover tolerou a delonga com bom humor e paciência e sempre me encorajou com uma compreensão ágil e inteligente do que eu estava tentando fazer. A melhor das suas muito boas decisões foi encomendar a preparação do livro a Lata Menon. Como em O Capelão do Diabo, o apoio de Lata foi inestimável. Sua percepção simultânea do quadro geral e dos detalhes, seu conhecimento enciclopédico, seu amor pela ciência e seu empenho desinteressado em promovê-la beneficiaram a mim e a este livro de incontáveis maneiras. Outras pessoas da editora ajudaram-me muito, mas Jenny Condell e o designer Ken Wilson foram além de suas obrigações. Meu assistente de pesquisa, Yan Wong, participou intimamente de todas as etapas de planejamento, pesquisa e redação do livro. Seu engenho e sua minuciosa familiaridade com a biologia moderna só têm o equivalente no seu jeito com os computadores. Se nisto eu, muito grato, assumi o papel de aprendiz, pode-se dizer que ele foi meu aprendiz antes, pois fui seu tutor em New College. Como depois ele fez o doutorado sob orientação de Alan Graffin, que foi meu aluno de pós-graduação, suponho que posso considerar Ian meu neto acadêmico, além de meu aluno. Aprendiz ou mestre, a contribuição de Ian foi tão grande que, em certos pontos, fiz questão de acrescentar seu nome como coautor. Depois de Ian ter partido para uma travessia pela Patagônia de bicicleta, o livro, em suas etapas finais, valeu-se imensamente dos extraordinários conhecimentos zoológicos de Sam Turvey e de sua conscienciosa diligência em empregá-los. Recebi prestimosos conselhos, além de auxílio em vários assuntos, de Michael Wildkin, Mark Griffith, Steve Simpson, Angela Douglas, George McGavin, Jack Pettigrew, George Barlow, Colin Blackmore, John Mollon, Henry Bennett, Clark, Robin Elizabeth Cornwell, Lindell Broman, Mark Sutton, Betia Thomas, Eliza Howlett, Tom Kemp, Malgosia Novak Kemp, Richard Forte, Derek Siveter, Alex Freeman, Nick Warren, A.V. Grimstone, Alan Cooper e especialmente Christine DeBlaise Balstead. Aos demais, deixo meus agradecimentos nas notas no fim do livro. Sou profundamente grato a Mark Ridley e Peter Holland, que, a pedido da editora, fizeram uma leitura crítica do original e me deram as recomendações certas. As afirmações de praxe quanto à responsabilidade sobre as deficiências remanescentes é, em meu caso, mais do que o geralmente necessário. Como sempre, agradeço a Charles Simon Wee por sua generosidade imaginativa e a minha mulher Lala Ward, mais uma vez, meu esteio e minha força. Richard Dawkins.